já é sexta-feira, a segunda de 2020. E para muitos, o final deste dia é o momento certo para um happy hour com os amigos, cineminha, ou até mesmo relaxar em casa, não é? Só para eles, porque para nós... Ah! Para nós é o momento ideal de destrinchar histórias que tentamos esconder ou que não temos coragem de escutar. Aqui, na Sexta do Medo, vamos colocar um pouco de suspense e terror na sua tela. Se você tivesse nascido na Inglaterra, digamos, na segunda metade do século XIX, é provável que existisse uma atmosfera de dúvida e pavor se viesse à tona que a sua mãe teve algum contato com um elefante durante a gravidez. Não, você não ouviu errado. Imagine só, em uma época em que a medicina não havia chegado nem perto do que é hoje, você nota protuberâncias e calosidades surgindo no seu corpo. E o pior, não existe um tratamento. Não existe nem sequer uma ideia do que fazer. Esse foi o caso de Joseph Merrick, nascido em 1862. Joseph não teve a oportunidade de crescer como uma criança comum. E não falo por conta de questões financeiras. Não. Aos 3 anos, os primeiros sinais de uma doença congênita começaram a surgir em seu corpo. Doença cercada de superstições pela família. E no intervalo de 8 anos, Joseph se tornou cada vez mais deformado, irreconhecível em comparação com os garotos da sua idade. Com a fala e os movimentos prejudicados por tumores expostos e crescimento exagerado da pele, Joseph não conseguia nem dormir deitado, como você ou eu dormimos. O peso crescente da cabeça dele poderia causar algum tipo de problema no pescoço. Entende? Muito peso na cabeça. Chame de destino, azar, sina, maldição, o que for. Ser privado do mínimo de dignidade e até mesmo de direitos que um ser humano merece por conta de uma doença é uma das mais altas crueldades desse mundo. Bom, eu sou o Bira. E hoje vamos falar da trágica e triste história daquele que ficou conhecido como o Homem-Elefante. E aqui, eu só tenho 2 certezas. A primeira é que estas memórias farão você repensar se realmente existem problemas na sua vida. E a segunda é que você já vai deixar o seu like aqui embaixo. Me acompanhe. Você conhece Síndrome de Proteus? Por acaso sabe quem é Proteus? Não? Bom, não se preocupe. Eu vou ler para você. Aqui. Proteus. Deus marinho das crenças gregas. É uma entidade com incríveis dons proféticos, revelador do destino, inacessível aos seres humanos. E, atenção, presta bem atenção agora. Capaz de assumir aparências assustadoras e monstruosas para afastar quem incomodasse ele. Uma escolha de nome não muito respeitosa para uma doença tão séria. Bom, é a minha opinião. Mesmo sendo genética, a Síndrome de Proteus não é considerada hereditária. Por mais que o perigo dela seja ser transmitida de pais para filhos, recomenda-se que um aconselhamento genético seja realizado para averiguar a mutação. Na prática, o caso de Joseph nos mostra muito bem isso, já que não se sabe exatamente se sua mãe, Mary Jane, era portadora da síndrome ou se possuía alguma condição parecida. Inclusive, Mary Jane foi a primeira figura de amor que Joseph teve na vida. Por ter a aparência prejudicada desde pequeno, ele sempre precisou de cuidados especiais. Ah, a verdade é que ele nunca teve um pouco de sossego. Você vai ver. Humilhações e bullying perseguiam o garoto onde quer que ele fosse. Dá para imaginar. Você ser maltratado por todos ao redor e nem entender o porquê disso. Apegado à única pessoa que transmitia segurança, carinho e afeto, Joseph teve o primeiro revés em sua vida, quando Mary Jane faleceu, vítima de broncopneumonia. Ele tinha apenas 11 anos. Onde você estava aos 11 anos? Brincando? Estudando? Pois é. Joseph lutava para sobreviver. Vivendo apenas com o pai, os próximos um ano e meio até que foram tranquilos. Na medida do possível, não é? A situação desandou mesmo quando o pai casou com outra mulher. E aí você pensa, ah, puxa, que ótimo, não? Uma nova figura materna para cuidar de Joseph, certo? Não. Acredite quando digo que a madrasta era digna das vilãs de contos de fada. Ela odiava o garoto com todas as forças. Tratava ele mal e ainda deixava Joseph sem comer, caso ele não trabalhasse e levasse o dinheiro para casa. O menino chegou a vender charutos. O pior é que essas atitudes cruéis e absurdas não amoleceram o coração do pai. Ao contrário, o homem perdeu todos os sentimentos bons que existiam pelo garoto. Não, garoto não, né? Era filho dele, pelo amor de Deus. Enquanto os maus tratos só aumentavam as relações familiares, essas relações caminhavam rumo ao insuportável. A condição de Joseph piorava sem precedentes, o que prejudicou a mobilidade, fala e, consequentemente, a capacidade dele de trabalhar. Sem aguentar mais o inferno que era a própria casa, Joseph, agora com 16 anos, tomou a decisão de fugir para ter uma vida mais tranquila em outro lugar, mesmo que fosse na rua. E foi por lá que ele ficou alguns dias, até que seu tio ficou sabendo do ocorrido e resolveu acolhê-lo. Finalmente, não é? Um pouco de paz. Isso queria eu. Mas o preconceito pelas deformidades de Joseph fez com que os chefes de seu tio o demitissem do emprego. Com a situação financeira em queda, o garoto precisou ir embora mais uma vez. Agora, quase com 18 anos, o rapaz conseguiu um espaço em um abrigo de reabilitação na cidade de Leicester, mesmo que lá fosse um ambiente direcionado para detentos e pessoas perigosas, como assassinos e psicopatas. Joseph permaneceu ali por 4 anos. Talvez os primeiros mais tranquilos depois de muito tempo. Só que ele não poderia ficar lá para sempre, não é certo? Não era o lugar dele. O garoto era bom, tinha um coração puro. Ele merecia mais. Do zero, Ele bolou a ideia de escrever uma carta, oferecendo seus serviços para o dono de um circo, especializado em atrações horripilantes. E a ideia realmente funcionou. Foi em 1884 que Joseph foi empregado por Santor